Volta para o pushback em acionamento. Taxiway Golf Sierra após Lima, ingresse Taxiway Mike, reporte antes da Quebec. Tráfego Salvador, Chané 9003, com reclamação November. Chané 9003, boa tarde. Autorizado Serra Brasa, Golfo e Lima, aerovia conforme o plano, nível 380. Saída da El, Leda, transição Irumi, decola pista 10, curva direita. Transponder 5460, controle em 120, décima 8. Aprovado Galeão, 380. Rota conforme plano, aerovia. Da El, Leda, Irumi, decolando da 190. Primeira curva direita, 5460, transponder, controle 1208, Chanel 9003. Chanel 9003, repita o nível autorizado. 380. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Contra. Alô, Chanel 6326, entrou. Chanel 6326, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6326. Estou no Chanel, meia 142, posição número 4. 042, autorizado, puxa, bom ataque. Estou na taxa, 142. Ali mantém o teu jet. Aproximando a jet, M3. Reposição, chama M3, 2 minutos. Segue acionamento, chama M3, 5, portão. X-Ray Golf Sierra autorizado, ingresso Quebec, cruzamento de pista, reporte na Papá, pista livre. O Chanel 6315, por gentileza, entre em coordenação com a aeronave da companhia, efetuando o push na posição 04. E é autorizado, reporte pronto para o táxi. O Chanel 6315, coteje, por gentileza. Gente, entre em contato com a aeronave da companhia na 04 e efetuando o push simultâneo. Gente, perdão, a imagem não foi copiada devido, foi sobremodulada. Chanel 6326, informa a posição indicada 05 ainda ocupada, aguarde por gentileza. Gente, 6326. 1950, chame Recife 1282. 1288, graças pela companhia, Juliette, Romano Romeu. November 8, com Zero Chance, Alan, Taxi Lima, call Tower, alright, call Bravo 21-9. November 840, Charlie maintain Taxiway Lima. Affirm, maintain present position, Taxiway Lima. Um pequeno desvio à esquerda, tem de evitar um cúmulo agora no 9M. Gente. Quatro zero, pronto para o tapão, controle 2-0 da sua. 308, muito grato, boa tarde, bom trabalho, até logo. Salvador, eu vou 1907. Boa tarde, qual seria a saída prevista para o galeão? Aerovia P9857. Afirmativo. Dael, Leda, transição Irume. É o Leda Irume. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, helicóptero Papa Romeu, hotel Juliette Serra, decolado, piso 17, vendo 1,5 metros para a faixa. Helicóptero hotel Juliette Serra, ciente, prossiga visual e chame livrando a zona de controle. Autorizado para o direto para a plataforma Maraquê. Positivo. Muito grato, reportará livrando a zona de controle. Controle Salvador, o braço Serra Serra está visual com pouso. Positivo, frequência livre, até mais. Livre, está chamando o retorno, o braço Serra Serra. 24, frequência do controle Salvador em 120.8. Então autorizado Brasília no 360 via Pêndulo 17, decola da 10, curva à direita após no perfil da Arbor Elefa. 5524 é o transponder, 120.8 é o controle, o Xaner 6321. Xaner 6321, por gentileza, repita o nível autorizado. 360. Cotejamento correto, Xaner 6321, reporte pronto para o TAC. O pushback e acionamento. Gente, a porta pronta, 6321. Novo, 6326, pode ingressar para a posição 5. Aguarde, por gentileza, o Xaner 6142 já iniciou o push? Não, 6142 não iniciou o push ainda, nosso pessoal de carga aqui está bem enrolado. Gente, 6142, aguarde por gentileza, dê passagem à aeronave da companhia que livrou, acabou de pousar, vai ingressar a Juliette para a posição 05. Sem problema. Aguarde para o início do pushback, o Xaner 6142. Sem problema, 6142. Xaner 6326, autorizado ingresso Juliette, posição 05 indicada. Autorizado via Juliette, posição 05, 6326. Xaner 6315, aguarde a passagem da aeronave da companhia à frente, após prosseguir o táxi via parte principal e Índia, quando o ponto de espera da pista no zero, chame torre em 1.8.95, ajuste no 0.9. November 840, Charlie, Charlie, continue your text via text em Lima. Report a beam, position 07. A form, continue your text via text em Lima. Report a beam, position 07, April, May, April. Vou te falar, cara, porra, uma vergonha. Paulo, Gol 2009, autorização Ilhéus, 180. Gol 2009, autorizado Ilhéus, primeiro via Golf 677, nível 240, saída da El, transição coral, decola pista no zero, curva direita, transponder 5521, frequência do controle em 120.8. Autorizado Ilhéus, 240, via Golf 677, saída da El, coral, coloca no zero, curva direita. 5521, transponder 208, controle, gol 2009. Gol 2009, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Será pronto, obrigado. O Xaner 6142 agora para o pushback e acionamento, na 4, está pronto. Xaner 6142, aguarde a passagem do Citation Retaguarda, pois autorizado o pushback e acionamento, chame para o táxi. 6142. November 840, Charlie Charlie, continue a text via head to holding point, runway 10, when red, call tower 118.95, QNH 1019. prontinho, bom voo. O 1097, desça para 8000, ajuste 1019, chegada bom. Bravo, Sierra Serra, chame torre 11895 para cruzamento. 2-2-2-9-5, Bravo, Sierra Serra. Torre Salvador, boa, boa tarde, seu Papa Romeu, Bravo, Sierra Serra. Bravo, Sierra Serra, boa tarde, é bom falar essa porra. Vai, rebotar, o Sierra Serra. Vertical de Alagoinhas, desça para 5000. Alagoinhas, 5000, na 097. 8 for 0, Tia Charlie, que line-up não me tem, Rony. Afirmativo, line-up em 8. November 8 for 0, Tia Charlie. Direita, solo, 2019. Direita, 2019, né? Com o 1966, solo. Segurou o 1966. Pente o 1966 para seguir o via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1966. Solo é o gol, o 1966 para controle de autorização. Rio de Janeiro, não, uma informação 1966 no Rio de Janeiro. Gol 1967 autorizado, Galeão. Aerovia conforme o plano, nível 360. Saída da El, Leda, após transição Irume, decola pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5522, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado 360, conforme roda do plano, decolagem da 10 com curva direita. Desvio da El, Leda, Irume. 5522 é o transponder, 208, controle de saída para o gol 1967. O 1967, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporta nenhum teste. Para o SAC-6142, está com autonomia de 3.4, nosso antenado Salvador. POB 87. Xanair 1142, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 1 8, decimal 95, ajuste no 0, no 9, bom voo. Antes da Juliette, 966. 1966, mantenha a presente posição. Posição indicada, ainda ocupada. Mantenha a posição 966. Posicionamento na posição 9, voo 2009. Voo 2009, aguarde a passagem da aeronave da Avianca, retaguarda. Após autorizado, reporte pronto para o táxi. Deixe livre através da posição 09 para ingresso da aeronave da companhia. Após a Avianca iniciar, deixe a nave livre para a aeronave da companhia. Voo 2009. Azul 4065, autorização Campinas, informação novembro, nível 320. Azul 4065, autorizado Campinas, primeiro via Pesulo 10, nível 320. Saída da Euleda, transição Mótiva, decola pista 10, curva direita. Transponder 5477, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado conforme Campinas 320, via Pesulo 10. Da Euleda Mótiva, decola da 10, curva direita. Transponder 5477, controle 10, decimal 8. É o Azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ótimo, pronto. Modo, boa tarde, Xanair 6142, ponto de espera do 10, tá pronto. Xanair 1142, boa tarde, autorizado, né, decolar, pista 10, vento 140 graus, 129. Vem, decola, 1142. Xanair 9009, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 9, bom voo. Voo 966, após a passagem da aeronave da Avianca para o ponto de espera da pista 0, autorizado, ingresso Juliette, posição 09. Após a Avianca, ingresso Juliette, portão 9, com 9, entendo. Serra, controle 20, décima 8. 128 graus, um braço da Serra. November 8, 40, Charlie Charlie, flight to Momo, Mike Yoska, Mike Yoska. Ok, flight to Momo, November 8, 40, Charlie Charlie. Controle Salvador, um braço da Serra, cruzou o campo, segue na sua escuta. Positivo, o senhor vai efetuar pouso em Sauípe? Negativo, sobrevoo e retorna para pouso no Serra em Diapincha. Cliente, chame para o retorno, Bravo Serra Serra. Vai chamar para o retorno, Serra Serra. Graças. Level 840, Charlie Charlie Momo, left heading 290, 290 climbing to level 430. Momo, Mikey, Oscar, over. We're trying to fly direct Momo, and requesting final 410 if possible. Roger, level 410. Affirmative. Professor Salvador, boa tarde, CNN 142, coluna Puka. CNN 142, contato radar. Vê como autorizar. Sabe conforme autorizado, 142. 1-1-8-8-4, agora de cópia como número 2. Confirme 1-2-5. 1-2-5-1. Entendeu? 1-2-5-1. É a 3 número 5. Vento 1-3-0 graus, 1-3-9, autorizado de decolar, pista 0. Autorizado de decolar, 1-0, CNR 9-0-9. 4-0, Charlie Charlie, negativo, level 410, level 400, say again. Ok, 400, we'll be flying for one moment. Roger, You're flying Momo, Mike, Oscar, Mike, Oscar, climb level 400, November 840, Charlie, Charlie. Affirmative, direct Momo, 400. Azul 4462, identifique. Bernardo Caju. Azul 4462, contato radar estabelecido, direto Duna, vista para 2019. Tá? Bono 097, descida para 2000 pés e LS autorizado. Sim, poderá voar Dona para 2000, voo no 097? Positivo. Sim, Dona. November 840, Charlie Charlie. Contact the center frequency 12685. 12685, roger. Bono 884, pronto, cópia. Profita. Autorizado Aracaju via Golf 677, nível 230, saída Pucca, transição Caju, decola pistona 0, primeira curva esquerda, transponder 5533, frequência do controle Salvador em 120.8. Aracaju, Golf 677, 230 nível, Pucca, Caju, decola 10, curva esquerda, 33, controle 5208. Bono 884, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver aqui em acionamento. Arpia 02, boa tarde. Autoriza direto Leda? Após 2000, autorizado. Após 2000, autorizado Leda, acionar 9009. Direita, inicialmente restrito 1.000 pés de corredor axé. Transponder conforme briefing inicialmente 2640, frequência do controle Salvador em 120 decimal 8. Arpia 02, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento. Autorizado, reporte pronto para o TAG. Oxaner 9003 no 01, aguarde o ingresso da aeronave do 737 da Gol para o ingressando no pátio principal, autorizado. Após, chame pronto para o TAG. Correntiva, morte, passagem do Gol, no pátio principal, autorizado, chamar a TAG, Oxaner 9003. Correto, 9003. Qual restriction? Condor 076. Distance 4,000 feet, Penetral 06. Who am I then? Ok. Estabilizado, LS. 10, voo. 1097. 1097, completa final, torre 1895. 1895. Mas ainda não possui autorização do plano. Bono 097, 2 milhas do marcador externo, Bono 0. Bono 097, continua a aproximação, informa que está livre. Continuando aguardando ali, 109. Esperando 142, Recife 2085, contato 2545. Pion 2685, Recife 2545, Oxaner 6142, boa tarde. Boa. Gente, por gentileza, aguarde a passagem mais um Boeing 737 da Gol, ingressando no ponto de espera após autorizado. Está pronto para o TAG. Ok, direção, ponto segundo, não autorizado, 9003. Correto, 9003. Gol no 967, prossiga o táxi até o ponto de chegada da pista no 0 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em ONU, ONU 8, decimal 95. Ajuste no 0, no 9, no voo. Parte Índia, ponte para 1895, obrigado, boa tarde. Não escuta permanente do controle. ONU 884 no 02, aguarde. ONU 9009, Recife 251, alternando 3395. ONU autorizado, pouso, pista 10. ONU 0 autorizado, vou ONU 0 na 7. ONU 2009, decolado 02, controle 2008. 208, vou ONU 2009. Controle Salvador, vou 2009, patente. ONU 2009, contato radar, foi para 240, saída da EL. 240 da EL, voo 10009. Voo 9009, controle Salvador. Chamou o voo 2009? Negativo, a chamada foi pro voo 9009. Está próximo, ao ponto de espera, estamos prontos. Voo 967, autorizado Lema, Davis, no 0. Vamos a Lema, tem voo 967. 19, confere. Yeah. Sou o quarto, doutora minha assistente, vou esperar aqui a assistência, né? 8-0-3. Azul 4065, aguarde. Estiver aqui acionamento, forma o tráfego puxando no 01 e no 02. Sente. Aeroporto já na escuta. Boa tarde, ONU 097. ONU 097, boa tarde. Prossiga táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, ONU 097. ONU 2009, voe direto da EL. Da EL, 2009. Confirme? O Chanel 9009, pode chamar o centro? Alvo 009, Recife, 251, alterno 3395. 251, 3395. 17, 04, controle 0018. 08, obrigado, volta mais. É 6314, identifica a chegada Mari, desce até o 050 e redução para 2509, o número 3. Mari 2509, o controle, o voo 1967, decolou nos escudos. 1967, contato radar, flua para 360, saída da EL. 360 da EL, obrigado. Ainda mantendo o perfil 1967 devido a tráfego sobre a sede de decolagem, me acompanha. Ok, mantendo o perfil, então obrigado. Que Alfa Lima, Informa Centro Recife, ainda não recebeu o seu plano de voo. Essa LS já tem, já foi retransmitido. O centro Recife ainda não recebe. Estamos aguardando a autorização do centro para retransmitir a autorização para o senhor. Ou 1620, identifica a chegada Mari, desce até o 0620. 0620, 1620, vou direto Coral. Vou a Coral, vou 2009. Bravo Serra Serra. Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Tem, já iniciamos sobrevoo. Então, repórter, iniciamos sobrevoo em Costa do Sauí, na escuta do controle. Arpia 02, autorizado táxi, reporte na táxi em hotel, Arpia 02. Estabilizou? Arpia, estabilizado em área sexual, dá no zero. 4462, com bota final, torre 1895. Torre Salvador 1895, boa tarde, 4462. 360. Saída da El, Leda, transição Motiva, decola pistão no 7, curva à direita. Transponder 5566, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Devido a? Devido a distância, a gente não tem espaço suficiente para poder subir para o 24. 200, o voo 2009, autorizado. Sim, obrigado. Combo 076, request 1 deviation, 5 degrees right. We have conditions to fly Luna. Combo 076, please confirm. We have conditions to fly Luna. Combo 076, negative. Roger. Clear deviation, Combo 076. Clear deviation, Combo 076. Para 6314, velocidade? 260, redução. Seis, completa a redução para 2209, o Chanel 6314. Antes da Juliette, 1097. Tente 1097, aguarde para ingresso no pátio principal, forma posição indicada 04. Gente, aguarde. Boa, Chanel 9003, com 122 a bordo, 3 horas e 5. Para o táxi. Chanel 9003, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista no 0 via Taxiway India. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 019. TB19, táxi, ponto de espera no 0, 118, 95, Chanel 9003, bom dia. Azul 4065, teria um estimado nosso pushback? Azul 4065, deverá aguardar o ingresso do Boeing 737 da Gol na posição 04. Gente, aguarda o parqueamento na 04. Para o táxi, 1884, com 38, 1215, Salvador. 1884, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway India. Quando pronto, chame torre em 118.95, ajuste no 019. Seu ponto de espera lá, 18954, 84, para o trabalho. 1097, chega para passagem ao Boeing 737 da companhia esquerda, pois autorizado ingresso Juliette, posição 04. Sim, a gente vai para 04-1097. Chanel 6321-6006, fica aqui na mesa. Chanel 6321 autorizado, reporte pronto para o táxi. Reportará pronto, 6321. Como Salvador, o ônibus 02 está no ponto de espera do hotel. Mais. After deviation, faz uma com 2076. Clear final report established pela colégio. Com 2076, after deviation, flying Duna and clear final approach, localizer 10. 4462. Oi, Salvador, boa tarde, General 003, pronto, ponto zero, na onda zero. Chené 9003, autorizado a ganhar uma TEP no zero. Autorizado a ganhar uma TEP na onda zero, Chené 9003. Salvador, boa tarde, ótimo, cara bem. Salvador? Salvador, uma boa tarde, o azul 4462, entrou. Azul 4462, boa tarde, autorizado o táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Autorizado o táxi via Alpha, reporte antes da Juliette, 4462. Autorizado o táxi, reporte com a espera da papapa, confirma, autormina. 6327, autorização de áudio. 884. 1984, ciente, quanto tempo de espera agora? Catanga até o 1510, patrão de Paris, para ajuste 1019. TG 5000, acionamento 304. Torre, solo, é o azul 4065? Azul 4065, solo. Para o início aqui do pushback, a senhorita gostaria que colocasse a cauda para a cabeceira 10? Se possível, no pátio 3. Ah, tá suficiente, não. Calda para o pátio 03. Azul 4060. Gente, muito grande. Opa, Lima. Autorizado. Confirmando o Vaprosky da colagem. 7, acho que eu falei. 10. Autorizado cruzar no 7, Lima, Mike, hoje não, autorizado cruzar no 7, Quebec, Mike na Lima, chama solo 219, Whiskey Alpha Lima. Autorizado a decolar a linha de decolar 0, vento 30 graus, 129. É, possibilidade de decolar da hotel, 4802? Afirma, autorizado a decolar da hotel, comprou a Sul, o AP02, vento 30 graus, 129, controle do solo. Não, autorizado a decolar. Decolou 9003. É, 9003, decolar 13, controle 20, 108. 308, 9003, boa tarde. Qual o contato com 1076? 1076. Boa tarde, continua approach, a report when they clear. Com 3 horas e 30. Meu hora. Roger, Sané, 9003, Fernando, 2 e 100. Da 6314, 2000, ajuste 1019, sobe para ler essa porta localizador. Para localizador, a Xené 6314, 2000. O Xené 9003, contato radar 3807 da El. Saída da El, 9003. Lima Alfa, controle. Está sim, continua approach. A classe line-up em takeoff, Medlet. With 130 degrees, 1 or not, I report when they clear. 1076, Sim, quase o que for possível. E chame pronto para o táxi, o azul 4065. Beleza, não vou me complicar aqui, tá se achando. Agora sim, sala IS, Salvador. Apenas confirma a procedência do Lima Lima Alfa, que nem saiu inteligível. É, a gente fica mais fácil acionar e já sair à direita aqui do que até lá atrás, já está acionado aqui, fica mais rápido, eu acredito. Tudo bem então, chame pronto para o táxi, assim que possível. Ok, é o mais rápido aqui, tá? O Xamé 9003, Rui Leda. Leda, 9003. Corredor Xé. Prossegue no corredor, chamou o controle 1308. Grato, boa tarde. Mondo 076, wind 130 degrees, not to not, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 076. Mondo 84, Sano 86, controle 10, decimal 8. 208, boa tarde, Sano 8, 84. Salvador, boa tarde, Golden 884, saída pouca, passando 1.300 pés. Xenon 6314, estabilizou? Estabilizado, acionamento 314. Torre 1895. 1895, o Gol 1620 desce via. Via para 2000, ajuste 1019. Via para 2019, voo no 620. Condor Salvador, é o AT-02. Golden 884, contato radar, Salvador 230, saída pouca. Estação 230 na Pucra, Gona 884. AP 02, controle prossiga. Aeroclado agora está mantendo o corredor axé. Entende o corredor axé, reporta a Farol da Barra, AP 02. Reporta a Farol da Barra, AP 02. Nono 18, decimal 95. Ajuste no 0, no 9. É, decimal 0 vem ainda. 295, 632. O Scalfa Lima reporte através da posição 06. O 076 on the ground at 15, call ground 1-3 on the small 9, leave the right. Comma 076, take heading to the right and ground 1-1 on the small 9. Parmari. 1884, autorizado direto Jamo. Direto Jamo, gol 1884. Ground contact, Condor 076, located Fox Cop. Condor 076, continue taxi via taxiway Alpha, hold Charlotte, taxiway Juliet. Condor 076, continue via Alpha, holding Charlotte, Juliet. Michelin é 13-4, vento 140 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Eu irei pouso, Michelin é 13-4, no zero. Começando pátio principal, posição 03, após prossigo táxi até o ponto de estéreo da pista 10, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0, 1-9, um bom voo. Bom voo. 251-3395, o 9003, boa. É 13 no 4, solos 1 no 8, direita solo 12 no small 9. 319. Para interceptar a chegada Mari, desça para o 050. Juliet, position 1-1-11. Condor 076, continue taxi via taxi via Juliet, position 1-1. Condor 4065, vento 140 graus, 119, autorizado a decolar, pista no zero. Iniciou, azul 4065, pista no zero. Quatro autorizado, o táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, pelo menos. Ô, aí, vamos registrar de 6321. Chama 321, autorizado, ele é manter pro 0. Aliar e manter o 9-0, dois no site, identifica a chegada na área dessa até 050. Cinco decolou de 21 no controle do 0 décimo 8. 08, boa. 1895. 1895. Controle, azul 4065, bom dia. Boa tarde. 4065, contato radar, suba para o 320, sair da El. Da El, 320. Pulsário 5902, voe Duna, da presente. Pulsário 5902, voe Duna. Batiu. Ideal de Duna, forçado 5902. Filme? É, filme ideal de Duna. Todos conhecem? Opa. Ah, da posição Duna? É filme prova ideal. Gente, é o contestamento do controle é, o senhor não conhece a posição Duna, é após etapa na chegada à Mari mesmo. Eu só conheço a posição Duna. Gente, o carro está autorizado, dá presente, em vez de voar IPAP, voar direto Duna, o Força Aéreo 5902. Certo, voa Duna, caso 5902. IPAP 02, prossiga. 00, Golf 677 para Ilhéus, da El Coral, da 10 com curva direita, 5563 no transponder, 1208, o controle. Xenema 327, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar. Autorizado inicialmente 3 mil pés do Força Aérea 5902. 3 mil pés, focado 5902. Controle, hotel José de Serra. Prossiga. Através de pessoas luz de Serra, descida. Preça para 500 pés e ajuste 1009. 0500 pés, ajuste 1009. Azul 4065, voe Leda. Está presente Leda, 4065. Qual foi o reajuste para o FAB 5902? 1019. 1019. Turno 884, Recife 1685, alterno 2545. De Recife, Recife, turno 884. 3685, alterno 2545. 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 63, Zulino, boa tarde, decola. ARP 02, controle Salvador. Rondônia, farol da Barra, prossegue via litoral para Porto Seguro, mantendo 500 pés, aguarde para a subida. O ARP 02, confirmando a altitude que está mantendo? O radar aparece 200 pés. Já Alfa Lima, autorizado LM, mantém pista no zero. Calibre 2000, eu vou passar o estabilizado em Ilhéus. ARP 02, estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Porto Seguro. O estimado de ingresso na terminal 1 no meio, no 5 local e o pouso no 725 local. Solo 200 mal 9. Não, igual no meio, 2 horas. ARP 02 prossegue via litoral, anda presente para Porto Seguro, ARP 02. Bispo, não quero. Vai, Gonão 620, confirma a frequência do solo, 219. 219. Ah, obrigado. 621, boa tarde, controle. Boa tarde, 6321, no contato radar, 360, sai da Arbor. 360, perfil Arbor, 6321. Foi Leda, por correção. Voe direto Lefa, 6321. Direto Lefa, 6321. Juliette Serra Tango, mantendo a prova da rotatória, reporta visual com o NOSET. Negativo, reporta visual com o NOSET, 5 milhas para a rotatória. Voltaria 5902, localizador. Sabe, 5902, está estabilizado, meu Deus. Torre, 1895. Câmara Torre, 1895, Sábio 5902. Alfa Lima decolado, 227, controle 20.8. 208, isso que é o Calico. Torre, Salvador, força aérea 5902, estabilizado, sinal LS, prendação travada. Zero, final 02, 81, 40 graus, 119, autorizado, pouso, pista no zero. Consegue autorizado, pouso, para o Sábio 5902? Sério 5902, autorizado pouso, pista no zero, vento 1, 40 graus, 119. Sábio 5902, autorizado pouso. Soleda, Whisky, Alfa Lima, boa. Juliette Serra Tango, na prova da rotatória, já avisou o Conocete? Negativo. Gente, para ingresso no circuito, torre 1895, Juliette Serra Tango. Muito obrigado, Juliette Serra Tango. Charlie, Sierra, Romeo, prossiga. Gente, ainda não recebo no radar o Sierra, Charlie, Romeo. Confirme acionado com o código 2000. Gente, apenas para informação, temos um tráfego agora na sua posição de 12 horas, tá? 2 milhas. O dia litoral prossegue para Porto Seguro, é um uniforme hotel 60, mantendo 510. Visual com cálculo? O Charles Serra Romeu acione código 0135 e confirma de poder do equipamento. E procedente de Morro de São Paulo? E 19. Para Romeu Bravo Oscar, reduza para 220 mais o número 3 na aproximação. Reduzindo 220, Romeu Bravo Oscar. 6. O diretor da porta da baixada para baixo. Juliette Serra, informo tráfego Charlie 310, 2 milhas e meio no 7, final. Reporta visual com o mesmo. Ciente do tráfego na final da 17, ainda não tem visual, reportará visual com o mesmo. Juliette Serra Tango, informo o helicóptero seria perna do vento, tá no 7 pela direita. Vento 1 3 0 graus, 1 no norte, autorizado pouso, pista 7, letra 9. Ciência, Delta 0, autorizado pouso, pode estar travado. Delta 30, autorizado Campina Grande, aerovia Pirdulu 10 até Neuma, após direto, nível 370, saída Puca, transição Zipá, pistão no zero, primeira curva esquerda, transponder 5002, frequência do controle Salvador 120.8. Campina Grande, 370, Pirdulu 10 até Neuma, depois desse aqui, Puca, Zipá, curva esquerda, 5002. 208-1-966. Repito o nível autorizado, gentileza. Nível 370-966. Correto, reporte pronto para o pushback e acionamento 966. Reportarão 966. Turma do Travante, controle Salvador, está passando isso, que a Alfa Lima vai passar 100 para o 140. Confirme? Está passando isso, que a Alfa Lima vai passar 100 para o 140. Confirme 140. Papatango, Whisky, Alfa Lima. O indicativo, o controle conseguiu copiar, só o nível que estaria incorreto, o Whisky Alfa Lima. Mike Alfa, mantenha a broda rotatória, torre 1895. Lima, Lima Alfa, sobre Z2, esquerda para o A360. Romeu Bravo Oscar, submetor para certo conhecimento, curva à esquerda, vou na proa 010. Esquerda 010, Romeu Bravo Oscar. Controle de Salvador, papatando isso, que é Alfa Lima, passando 120 para o 360. Gente, agora sim, 360, isso que é Alfa Lima, confere ainda na escuta do controle. Ok, muito obrigado na sua escuta, isso que é Alfa Lima. $021 Alpha, approaching Zona. Do you find the report established on localizer? Call established localizer, $021 Alpha. Sorry. Última que Alpha reporta, que eu tô final no 7. Lima Lima Alfa, o limite dessa proa vai ser, se eu vou ultrapassar o localizador, o limite dessa proa será a radial 290 de Salvador. Romeu Bravo Oscar, desça para 050. 050, Romeu Bravo Oscar. Gala 0219, 7 localizado. Which final call tower 118.95. 895, Gala 0219, 7 localizado. 3217 sem restrição, desça para 2.000 pés, ajuste 1019. Para 2.000 sem restrição, 1019, 3217. Controle, Lima, Lima, Lima. Olá, Demarco, Lima, Lima. Seguida. Desça para 5.000, o ajuste 1019. Romeu Bravo Oscar, desça para 4.000 pés, o ajuste 1019 e reduza para 1.70 mais. 4.000, 1.70, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, o limite será radial 290 de Salvador. Bravo Oscar, sim. Então, 3.217, na proa de Duna, está livre LS, reporta localizador. Reporta estabilizado, 3.217. Jet 7-0 no Solos 3-3, no COS e 4-4 de frequência. Jet 7-0, autorizado táxi abaixo, no COS de frequência. Wolf Mike Alpha, 360 pela esquerda, é porta até. É porta Gal 021, Alpha, 110 degrees, 10 knots, clear to land, running 10. This one running 10, call 021 Alpha. O Lima Lima Alpha ainda mantém a proa, o limite será a radial 300 de Salvador, guardando o vetor final para interceptar o Loki, é o número 3 na aproximação. Agora a radial 300 de Salvador, ARP 02, livre extensão 045. Confirmando o estimado de pouso.